paro. Toda vez que vejo sua foto, na legenda eu te amo e um coração, e outra pessoa segurando sua mão. Eu choro por saber que eu sou culpado. Ao seu lado eu fiz tudo errado, e não dá mais para consertar. Vou ter que aceitar. E agora você tá tão linda, só agora reconheço que eu perdi. Ele tá fazendo em pouco tempo com você o que eu só prometi. Tá difícil pra mim ver ele te fazendo feliz, curando as feridas que um dia eu te fiz, dando todo amor que você sempre mereceu. Machuca eu ver ele te fazendo feliz, curando as feridas que um dia eu te fiz, dando todo amor que você sempre mereceu. Escuta as palavras do Jumebê, essa machuca. E agora você tá tão linda, só agora reconheço que eu perdi. Ele tá fazendo em pouco tempo com você o que eu só prometi. Pra mim ver ele te fazendo feliz, curando as feridas que um dia eu te fiz, dando todo amor que você sempre mereceu. Machuca eu ver ele te fazendo feliz, curando as feridas que um dia eu te fiz, dando todo amor que você sempre mereceu. Machuca causei um dia agora.